Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, ao anunciar o seu famoso programa Jesus Está Chamando, o saudoso Alziro Zarur terminava assim: que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. E sua voz ia lá em cima, naquela ânsia de que as criaturas de Deus, magiadas pela ação da trindade do mal, isto é, Satanás, Anticristo e falso profeta, um dia explicaremos melhor o significado dessa trindade do mal. Não tem nada a ver com as visões medievais dessas figuras. Mas a voz dele ia lá em cima, lá em cima, na esperança de que os seres humanos, hipnotizados pela atividade desse grupo de espíritos trevosos de que lhes falamos, se libertassem daquela escravatura, a pior de todas, porque a escravatura a respeito das leis divinas. Basta lembrar o ensinamento de Jesus: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Na Boa Nova, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Porque não há outra forma para quem quer ser livre, realmente, a não ser por intermédio da espiritualização de sua alma, sob a influência do amor, sim, sob a influência do amor. Vejam que nós estamos nos preparando para falar sobre o Apocalipse, e a inspiração que nos vem é do amor fraterno, porque não é um livro para apavorar, é um livro para alertar. Por isso, é uma revelação, porque Apocalipse, em grego, significa revelação. É a carta que um amigo nos manda com bastante antecedência, nos admoestando, isto é, nos advertindo a respeito dos perigos do caminho e a forma pela qual podemos nos libertar desses perigos. E o nosso Mestre Jesus, Divino Mestre, diz também no Evangelho que ao darmos um banquete, devemos convidar os pobres e os estropiados do mundo. Onde está isso? Nas anotações de Lucas, capítulo 14, versículos 13 e 14. Esses pobres e estropiados do mundo não são somente aqueles que estão nas periferias das cidades, nos cortiços, sob viadutos, nas favelas. Não são apenas aqueles que sofrem a miséria material. São todos, enfim, todos os que padecem da carência espiritual, que é a causadora de todos os infortúnios, de todas as pobrezas, porque o homem que não conhece a sua origem não sabe o que está fazendo neste mundo. Então, dirige mal, conduz mal suas ovelhas, dirige mal os países, as empresas, tudo, porque necessário é que tenhamos a nossa alma tocada pela solidariedade, a mais refinada, aquela que vem de Deus. Que quer, sem distinção, a salvação de todos que estão na terra. Mas a salvação não se realiza apenas no campo físico. Ela se prolonga no espiritual. Ah, então você acha que na terra a gente tem que sofrer mesmo? Não, não, não. Quem criou o sofrimento fomos nós, seres humanos. O planeta Terra está aí, a criação divina. Lindo, até no deserto há belezas extraordinárias. Vejam que o pensamento do Deus único, libertário, nasceu diante da grandeza do deserto, daquele céu maravilhoso, de sol esfuziante. Falta água, mas há os oásis, há os poços. Quem nasceu lá vive feliz. Ora, quem cai lá, de repente, de um avião, etc., não conhece como viver, se dá mal, se não for socorrido. Zarur, no encerramento do Apocalipse, em mais uma volta cíclica, que deu nas suas explicações ao livro das profecias finais, em 1973, na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, dizia os últimos versículos do livro da Revelação com fervor de espírito: ora vem, Senhor Jesus. E como ele próprio revelou, tive a honra de fazer a sonoplastia, escolhendo as músicas, conheci o seu gosto, muito semelhante ao meu, temas bíblicos, principalmente. Eu hoje estou num dia de recordações. Isso faz bem à alma. Porque o que vai acontecer com o mundo antes da volta do Cristo, como diz o povo, não é mole, não. E, pai, deixa de ser pessimista. Eu pessimista? Se eu fosse pessimista, eu não levaria essas obras todas adiante. Não teria erguido o templo da boa vontade. Inaugurado em 21 de outubro de 1989. Eu acredito no futuro dos povos. Mas muitos acontecimentos vêm vindo ali disparados. Só não vê quem não quer. Aliás, estão acontecendo. Vejam a fome no mundo. As doenças voltando. Mas Jesus diz no Evangelho, pestes desconhecidas até. E se ele disse, era para que nos preveníssemos. Senão de que adianta avisar? Nós não podemos nos rebelar contra quem tão amigavelmente nos alerta para os perigos, para que possamos nos precatar, tomar as devidas providências. Isso me lembra aquela visão de irmãos protestantes que iam pregar. Gosto sempre de contar isso aqui. É muito ilustrativo. Porque a sensitividade, a mediunidade, a paranormalidade está em todas as criaturas. Isso é um dom de Deus que a ciência vai estudando. Um dia ela vai dar de cara com os espíritos, que somos nós mesmos. Estamos carne, mas somos espírito. Mas voltando à história, que apenas comecei, eles dão carona a um senhor na rua e continuam conversando com entusiasmo sobre a volta de Jesus. E nisso, os irmãos protestantes são estudiosos formidáveis, sempre atentos a essa realidade espiritual. Ah, mas a volta de Jesus está demorando tanto, Paiva, disse alguns. Mas Pedro, apóstolo, avisou na sua segunda epístola, capítulo 3, quando os escarnecedores vierem com seus deboches, dizendo assim, em que ficou a volta do seu Senhor? Lembrai-vos de que, para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos são como um dia que passou. Acompanhe agora a narração do fato. A meio do caminho, notam os pregadores que ao lado da estrada um cavalheiro bem trajado fazia sinal, indicando querer uma passagem na direção da cidade. Parou o carro. E ao continuar a viagem, prosseguem também a palestra que já vinham mantendo a respeito da conferência da noite sobre a vinda de Jesus. Num dado momento, o estranho passageiro, que foi alvo da cortesia cristã dos pregadores, lhes faz a seguinte pergunta. Os senhores vão pregar hoje à noite sobre a vinda de Jesus? Sim, respondem. E essa mensagem de fé e de esperança enche o nosso coração de profunda felicidade. Pois fiquem sabendo, disse-lhes o passageiro, que a volta de Jesus está muito mais próxima do que imaginam. Diante de tais palavras, pronunciadas com muita solenidade pelo estranho cavalheiro, os pregadores surpresos com a mensagem de advertência que lhes estava sendo dada, voltaram os olhos para trás, a fim de conhecerem melhor o inesperado companheiro de viagem. E a surpresa se tornou maior, pois não viram mais a ninguém. O passageiro havia desaparecido como que por encanto. Os dois pregadores concluíram que Deus lhes havia mandado um anjo. Ora, nós sabemos que no caso se trata de um espírito de luz. O anjo da guarda é um espírito de luz. Um obsessor é um espírito da treva. Que o Senhor lhes havia mandado um anjo em forma humana para lhes dar um poderoso alerta sobre a proximidade da volta do Senhor. Desnecessário é afirmar que os dois pregadores naquela noite anunciaram com grande poder a maior mensagem de esperança da palavra de Deus sobre a segunda vinda do Cristo para estabelecer seu reino de paz e de justiça entre os homens. E muitos foram os corações que naquela noite se entregaram a Deus. Esta passagem encontra-se no meu livro O Sentido da Paixão no Final dos Tempos. Um livro do bolso de cima, quer dizer, um livro pequeno que você pode levar no bolso de cima, da camisa ou do paletó, é muito importante. Livros desse tamanho, numa era de rapidez, a pessoa leva consigo o livrinho para onde for e vai estudando. Essa história se encontra em Um Caso de Materialização, narrado por um escritor protestante. Clóvis Tavares, o que transcreve no seu livro Mediunidade dos Santos, escreve esse livro, o retirou de um volume intitulado Átomos da Paz, edição protestante da Casa Publicadora Batista de Santo André, São Paulo. E diz, o autor, José Nunes Siqueira, relata um interessantíssimo caso de materialização de uma entidade espiritual. Então aí está, meus amigos e irmãos. Os sinais de Deus estão vindo para todo mundo. Mas há que ter olhos de ver e também ouvidos de ouvir. Está na profecia que no final dos tempos os mortos ressurgiriam dos túmulos. Podem ver Isaías, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 26, versículo 19. Resumindo, os vossos mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 52, relatando os acontecimentos, digamos, supernaturais, ocorridos logo após a morte, morte entre aspas, ou crucificação de Jesus, lá podemos ler, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. É uma linguagem bíblica. O que ressurgiu foram os espíritos Lembrem-se de uma coisa. Muitos cemitérios em que corpos pelos milênios foram enterrados nem existem mais. Muitas sepulturas nas rochas também nem existem mais. Os corpos se desfizeram nesse transcurso, não de milhares de anos apenas, mas de milhões de anos. Muita gente está pensando que eles vão sair do cemitério. Não. Estão voltando significa dizer, estão demonstrando que vivem, estão vivos. Por isso é que escrevi a abrangência do Templo da Boa Vontade e apresentei parte dela na inauguração do memorial Alziru Zarur, porque a grande mensagem da religião de Deus é proclamar a volta de Jesus. Porque isso significa uma revolução em termos culturais, intelectuais, cultura é tudo isso, artísticos, políticos, econômicos, científicos, filosóficos naturalmente, esportistas. Também para os esportistas, alto significado. Para a arte é bom lembrar, repetir sempre. E proclamar, também proclamar, o surgimento da civilização do terceiro milênio. Eu já disse aqui, o terceiro milênio tem 1000 anos. Tempo à beça para muita transformação. Por isso o conselhinho, fortaleçam as suas almas. Aqueles que dizem, ah, mas eu tenho a cabeça fraca, tornem forte a cabeça. São Paulo o apóstolo afirmava, e tanta gente que o admira se esquece disso, sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Não falei no Apocalipse? Ah, a volta de Jesus é o anúncio mais extraordinário. Mas sabe dizer extraordinário? É um anúncio extraordinário. Mas para afirmar bem, vamos ao exagero. Mais extraordinário do livro das profecias finais. Bem, vou ficando por aqui. Lembrem-se, quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Por quê? Porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Afastem de si essa ideia de que o Apocalipse, aquilo de que ele trata, é apavorante. Apavora quem estiver com a consciência pesada. Diante dos fatos, nós temos que pensar como sobreviver a eles, se forem fatos perigosos, desafiantes. Mas é bom estarmos sempre alertados. Que a paz de Deus, então, esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.